Pasca. Juliette 8 DMS. 866, ingresso Juliette 804. 74. Costa, sala 10, sala pátio. Que autorizado backtrack, frequência livre estacionar. Decolado 12-2, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 308, obrigado. Salvador, uma boa noite, Bono 099, decolou na Arbor, passa 1400. Bono 099, boa noite, contato com a tela decolar Tubazia, Arbor, Elefa, para nível 360. Sem sabendo o dia, até 360, Gono 099. o meu voo, pessoal, identificação, autorizado via chegada a Amanda, eu estou falando nível 050, eu estou otimista, estou no 013. Chegada a 050, descida aqui, uma boa noite, 3197 da TAM, posso dar essa pronta? Boa noite, TAM 3197, a linha decola da 10, ventando 20 graus com 99. A linha decola da 10, TAM 3197. Cidade de Brasil da presente? Sim. Cidade de Brasil da presente, o Rodrigo? Exato. Obrigado. Controle Boa 9099. Sim. Boa 9099, solicita vai, leva da presente. Autorizado, né? Trato, manda leva Boa 9099. Decolador 18, controle 10.8, bom voo. 1208, boa noite, almoço separado. Nível 340. Luiz Adael, Leda, para o 340, 3197. 3190, presente 47 Lume. Aguarde. Passa nível 205, chama o centro Recife, frequência 1260, até 1288, boa viagem. Sete, chama agora Recife, 1260, 1288, vou no 099, obrigado. O 197 foi direto, Porto Seguro. Direto Porto Seguro, tá 3197, obrigado. Meu Golf, desça para 3 mil pés, meu time está na 0-3. Para o Romeu Golf? Positivo, desça para 3 mil pés, meu time está na 0-3. Romeu, Romeu Golf. Para 3 mil, Romeu Golf. Desça para 2 mil pés, estou te indo na 03 e falando no custo do localizador, Romeu, Romeu Golf. Para 2 mil, passaremos, Romeu Golf.

você, direto, boa tarde. Boa noite, velho. Boa noite, papá Romeu, Romeu, meu amor. Romeu, vou deixar parte externa. Acompanhando. Para 10. Para 10. Quente, livre pouso na 10, vento 120 graus, com 09, altímetro 10 no 3. Passa livre pouso 10, Romeu, Romeu, Golfo. Solo 31, livre à direita, chame Solo 121, decimal 1. Sou Júlio, decimal 1, boa noite. Poderia confirmar a paz que irá prosseguir? Para o Fábio Alfa. Autorizado, Alfa Juliette, Pátio 1, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, reporte para cruzamento, pistão no 735. Alfa Juliette, para Quebec, na Catarina. Circuito essa via para 2000 pés, estou tinha 8 na 0 na 13, informe no localizador. Via para 2000 na 0 na 13, aí passando no localizador, está 3,50. Gente, do acionamento, mantendo uma escuta permanente.

Pois não. De 9, guys. Isso era coordenado. Direita, gente, só 1, 2, 1, 1. Direita, só 1, 2, 1, 1, 1, 3, 2, 5, 5. Boa, Salvador, boa noite, 3, 2, 5, 8, Libra. 3, 2, 5, 8, prossegue Alfa, reposta na DDS. Alfa, reposta na DDS, 3, 2, 5, 8. Ingresso de Leste, posição 0271. Leste para Marinha, Salvador Brad, American 230, approaching main apron. American 230, could you main apron to the gate 10? Clear to gate 10, American 230. Siga Maria. Informar. 096, sua identificação, autorizado via chegada a mar, desça para o nível 050, altímetro no 03, vigilância. meia, desça para 2.000 pés. Voltímetro no 0104 com o localizador. 2014, Porto Alegre, estabilizado no 096. Salvador Brown, America, 230, Spark to Gate 10. You have a good evening. Roger. Até o meu Golf, está autorizado a chamar RMAR 500 pés. Decola com o controle direto ou controle de 1208, aciona 0121 transponder. O meu Golf para decolar também, torre 1895, adiciona 014. chame para decolagem. Estabilizado para uma vez, canal 096. Certa aproximação, chame tu, RCM 1895, composto. 1895, obrigado. Boa noite, canal 096, estabilizado, final da 10, passou para lá. 096, parte externa. É, parte externa. Boa noite, aprendente Ricação, autorizado, chegada BOF, desce, só via, ajustou o time, turno 0, 1 no 4, para 4 mil 10. Vento 096, livre pouso na 10, vento 080 graus com 99, altímetro 10 no 4. Livre pouso na 10, vento 1409. O ajuste 904 na condições visuais, na escuta permanente do controle. Vai manter condições visuais e escuta permanente reportada sobre o voo até o negócio.